Vamos fazer um pequeno teste do seu conhecimento da Bíblia. Quais as duas primeiras palavras da Bíblia? Simples. Não vale abrir Gênesis, tá? Não vale abrir. Quais as duas primeiras palavras? É o nome do livro, inclusive, do primeiro livro da Bíblia. No, agora entreguei, né? No princípio, ou no início de todas as coisas. Como começa Gênesis? Nunca mais esqueceremos, amém? Diz aí para a pessoa do teu lado, não te esqueça, é no princípio. No princípio. Como começa o livro de João, do apóstolo João? Ah, entreguei agora, né? Como? É só copiar e colar. Né? No princípio. Pode olhar lá no João. Vamos ao João, apóstolo. Você pode olhar na sua Bíblia. Capítulo 1 de João, versículo 1. E a partir daí, eu quero trazer a palavra de Deus para os nossos irmãos nessa noite. Veja ali. João, quando escreveu essa parte da Bíblia, o Evangelho, ele tinha aproximadamente 80 anos. Ele já era convertido há uns 50 anos, vejam. Um homem experiente de andar com Deus, ele próprio conviveu pessoalmente com Jesus, e agora ele escreve essa parte. Me acompanhe, capítulo 1, verso 1. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do único filho do Pai. Qual a palavra principal que se destacou até agora? Verbo. É, exatamente. Vamos ao primeiro carta de João agora, lá no finalzinho da sua Bíblia. Aos que nos visitam, nós sempre lemos muito a Bíblia nessa igreja. Amém, irmãos? Nós lemos, explicamos a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Lá no capítulo 1 da primeira carta de João, veja se você encontrou, o versículo 1 em diante eu vou ler. Bem pertinho do Apocalipse já, vamos esperar um pouquinho até que todos achem. Primeira carta de João, diz ali, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, quer dizer, o Verbo revelou a vida. A nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi revelada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ah, parece ser uma palavra um pouco difícil. O que estava acontecendo naqueles dias que o idoso e experiente apóstolo João vivia? Estavam entrando pessoas na igreja. Porque a igreja foi se expandindo. Ela começou num grupo pequeno de 12, depois 70, depois 120 pessoas. E depois ela foi mundo afora. Os apóstolos foram evangelizando outros países, inclusive. E algumas pessoas que já eram muito estudadas, eram de origem grega. Elas falavam, claro, o idioma e tinham fortemente marcada em si a cultura grega. Tanto é que o homem mais conhecido, que mais difundiu o pensamento grego, como era o nome dele? Você deve ter estudado, sim, em história. Quem não faltou à história aquele dia? Como era o nome dele? Alexandre o Grande. Foi um dos homens mais influentes lá por 330 a.C. Essa cultura foi tão forte, eles difundiram tanto o jeito deles de ser e o idioma, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Vejam, Jesus, os apóstolos eram judeus, mas o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Só para nós enxergar um pouquinho da grande influência. Agora, quando essas pessoas começaram a se converter, eles vieram para a igreja e eles tinham uma ideia muito vaga de Jesus. E eles já tinham pensamentos antigos a respeito de um verbo eterno. Mas era uma coisa assim um tanto, não superficial, mas não era o ponto exato que Deus ensina. Essas pessoas vieram para a igreja e começaram a dizer, não, esse verbo, eles chamavam, na verdade, nem era de verbo, era de logos. Já ouviram falar dessa palavra, logos? Não é o carro, tá, pessoal? Não é o carro. É esse pensamento que o logos era alguém celestial, era um ideal de um homem perfeito, porque os filósofos estudavam muito o comportamento humano, estudavam o próprio ser humano. E eles disseram, o ser humano é imperfeito, não pode ser isso aí que Deus criou. Aí eles diziam, não, o ser humano perfeito, o ideal, está reservado, está guardado em um lugar celestial. Mas, diziam eles também, nós não temos acesso a ele e ele não tem acesso a nós. Ele é inacessível. Você já está entendendo que o João... os problemas que João teve na igreja? Por que que João é usado pelo Espírito de Deus para escrever essas palavras? Eles tinham então essa ideia, assim ó, que esse Logos era também o mediador entre Deus e os homens, mas o Logos não vinha aqui. Você pode saber que até uma pessoa não cristã, ela sabe o que é o certo e o errado, não sabe? Não precisa ler a Bíblia para saber o que é certo e errado. Concorda comigo? Parece que está dentro, não está? Parece que tem alguns conceitos que você não precisa aprender em lugar nenhum. Estão dentro do ser humano. O fazer o mal e o fazer o bem. Parece que a pessoa tem essa capacidade e a inclinação nossa, natural, de repente, é para fazer mal. Mas quando você começa a conhecer Deus, eu tenho que, mudar, inclinar para o outro lado. Pois eles diziam, esses filósofos, eles já vinham filosofando há 600 anos antes de Cristo. Sobre esse dito Logos, que o apóstolo João traduziu aqui e coloca aqui também Logos e Verbo. 600 anos eles tinham uma ideia de um homem ideal, ou de um ser ideal, que sustentava inclusive o universo. Você sabe que neste exato momento, nós estamos voando, né? Você sabia, né? Nós estamos no ar. O globo terrestre é uma esfera que já diz no livro de Jó, que paira no ar. Nesse exato momento. E a Terra está fazendo esse movimento aqui, em torno de si mesma, né? Tem um eixo, é um eixo imaginário, mas ele existe. E a Terra está girando. Por isso agora é noite, amanhã de manhã vai ser dia. Porque ela vai estar com a face nossa aqui do Brasil, vai estar com a face para o sol. Depois vai ser noite, e assim ela vai. Como chama esse movimento? Quem foi na aula de geografia? Rotação, muito bem. E o movimento que a Terra faz toda ela, que leva um ano inteiro. Qual é o nome do movimento? Translação. Recuperando a aula de geografia? Tudo bem, né? Pois nós estamos voando, estamos rodando. E alguém está tonto? Porque quando roda muito, a gente fica tonto. Eu não posso entrar nesses brinquedos aí que faz assim, ó, quando eu saio do brinquedo, eu pum. E a outra coisa eu não vou nem falar para ninguém me copiar. Né? Saio mal desses brinquedos que rodam muito. Nem posso brincar. Pois você está vendo que o apóstolo João, ele está dizendo então aqui para a igreja, para aquele público da sua época, lá pelo ano 80. Ele está dizendo que isso que os gregos imaginavam, ele está dizendo, esse é Jesus. O homem que vocês sonhavam, o homem ideal, esse ideal, esse é Jesus que veio entre nós. Com uma diferença, e essa é total a diferença. Os filósofos e pensadores diziam o seguinte, o Logos, que sustenta tudo, que criou tudo, que é mediador, que é o homem ideal, ele é inacessível, nós não temos como chegar a ele. Nós não temos contato com ele e ele não tem conosco. Era um negócio que na cabeça daqueles pensadores, eles ficavam, ai, que bom se um dia nós pudéssemos ter contato. Que bom se nós um dia pudéssemos conhecer esse ideal. Mas esse ideal está longe de nós. E o que o apóstolo Paulo, João disse? O Logos, o Verbo, versículo 14 da sua Bíblia, veio entre nós e habitou entre nós. Deus, o Deus da Bíblia, é o único Deus que veio habitar no meio do seu povo. O único Deus. De todas as religiões, aí sim, inventadas pelo homem. Porque a tendência das pessoas é criar os seus deuses, enquanto que no cristianismo é o nosso Deus que nos criou. Pois, veja o verso 14, e o Verbo se fez carne. Esse que vocês viram, o apóstolo está dizendo, esses, ele chega a dizer lá na primeira carta, eu vi. Vocês viram ali que nós lemos na primeira carta? Eu toquei nele, as minhas mãos apalparam. Meus olhos contemplaram ele. Quero fazer um pequeno exercício que eu fiz hoje de manhã. Eu vou escolher uma pessoa da plateia, hein? E agora? Mas não se preocupe, vai ser uma pessoa conhecida, não, ninguém vai ser constrangido a nada. Está escolhida, todo mundo concorda que seja a Gisilene, né? Então tá, passa rapidinho ali para trás, diz para trás, tem que ser escondido. Muito escondido, né? Agora eu vou pedir uma coisa. Vocês fiquem olhando para ela, tá? Ela já está aqui próximo? Vem aqui, Gisilene. Vai rápido lá e volta, mas tem que ser muito... Aqui, ó. Lá na ponta, isso não é desfile. Vai e volta, ligeirinho. E some da minha frente, hein? Obrigado. Fica aí, fica lá atrás. O que é que ela estava vestindo? Que roupa? Todo mundo viu a mesma coisa? Eu acho que as mulheres enxergam mais. É verdade. Ela tinha brinco ou não? Aí já dividiu a opinião, né? Ah, eu não vi, outro viu. É salto alto? Tênis? Só as mulheres estão respondendo, pessoal. Os homens não viram nada. É que a mulher é mais observadora, né? A Tânia está dizendo, pergunta para o marido dela para ver se ele sabe. Não, eu não vou perguntar. Chega ele não saber, né? Que calça ela vestia? Verde? Não. Jeans? Que cor era? Os homens, que cor era? Não sei. Estão vendo? Ela tinha alguma pulseira ou relógio? Não viram? Que mais? Tinha algum lacinho no cabelo? Alguma coisa ajeitada no cabelo? Ou estava lisinho? Vocês viram? Todos nós, juntando tudo que vimos, talvez chegaríamos à conclusão total de tudo que ela tinha. Pode vir, Gisilene. não te preocupa. Não, olha aí o que, é que ela vestia. Alguém enxergou esse detalhe brilhoso no lado esquerdo? Tu enxergou? Tu também? Eu não vi nada. A sapatilha preta, calça jeans mesmo, blusa vermelha. Ó, brinco, tinha a aliança. É óbvio que tinha. Tá bom, obrigado, Gessilene. Já deu para o que eu queria explicar. Mas quando, por exemplo, uma pessoa a gente vê rapidamente, nenhum de nós enxerga todos os detalhes. Concorda comigo? A maioria de nós provavelmente não viu que ela tinha brinco, não viu o detalhe no bolsinho esquerdo. Outros nem sabem que tinha nos pés. A roupa ainda estava com vermelhão ali, né? Essa talvez todo mundo viu, a camisa era vermelha. Sabe por que, que eu pedi para ela entrar rapidamente e sair? E todos nós tentarmos captar o máximo do que ela tem vestido? Porque o apóstolo João disse o seguinte, veja lá no finalzinho, 1 João 1:1, eu faço questão que você tenha na sua Bíblia aí. Olha ali, aquele que existia desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, agora vem a palavra-chave, o contemplamos. Contemplar não é dar uma olhadinha rápida. Não, isso não é contemplar. Contemplar, o apóstolo está dizendo o seguinte, ele ficou olhando para Jesus. Ele foi o apóstolo, o maior amigo de Jesus. Ele olhava para Jesus, ele observava Jesus. Ele não é só o exterior de Jesus agora, mas ele convivia com Jesus. Ele sabia tudo de Jesus. Contemplar é ficar ali admirando, observando, vendo detalhes que numa passagem rápida ninguém enxerga. Nós vimos lá no livro de João, agora no Evangelho, ele disse que nós vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus. O vimos lá também não é só a gente lá quando era apóstolo, nós vimos Jesus, nós demos uma olhada, é assim esse homem. Não. Significava que eles observaram Jesus profundamente. E ao final, depois de toda a observação, sabe o que, que os apóstolos disseram? Sabe o que, que eles viram em Jesus? Muito mais do que um homem simples. Eles disseram, nós vimos a presença, a glória de Deus, o brilho de Deus estava naquele homem. Nós tocamos nele. Você lembra da noite de Quinta-feira Santa? Jesus, fazendo a ceia com os apóstolos, lá pelo meio da ceia, deu um mal-estar. Sabe, estragou a janta, a gente ia dizer, né? Estragou, quando alguém larga uma coisa assim na mesa, parece que não tem nada a ver com aquele momento, mas naquele momento tinha tudo a ver. Jesus disse, um de vocês 12 vai me trair. E aí começou um tititi ali em volta da mesa. Quem será? Quem será? Quem será? E o Pedro estava um pouco mais longe, e o João estava exatamente do lado de Jesus. O Pedro disse assim, João, pergunta aí quem é. Pedro não se aguentou, né? Ainda que falou em voz mais baixa, mas não se aguentou. João, por que, que ele pede para João? Porque João era o mais amigo e é o que estava do lado de Jesus. E eles não comiam em mesas como nós, eram mesas baixinhas. A perna era uma mesa anã. E eles colocavam o cotovelo no chão e aí então ficavam comendo. E chega a dizer que João reclinou no peito de Jesus. Dá para dizer que João ouviu a batida do coração de Jesus. E era uma noite tensa, uma noite que seria terrível as próximas horas para Jesus. Mas só para mostrar da proximidade. Ele tocava no Senhor. Estão vendo, irmãos? Quando apareceu gente dizendo que Jesus era um vulto, que era como que um espírito ambulante, o apóstolo diz, não, eu toquei nele. Eu toquei nele, eu comi na mesma mesa com ele. Espíritos, vamos dizer, espíritos não comem. Espíritos não dá para tocar neles. E o João está dizendo, eu toquei nesse homem. Você está percebendo tudo o que está acontecendo aqui? O verbo eterno, que lá estava no início do mundo. Olha lá no início, no princípio era a palavra de Deus, criou tudo. Agora, escute, guarda isso no que eu vou te dizer agora. Palavra, eu vou dizer, não foi a palavra, não foi o som apenas da voz de Deus. Eu vou dizer que foi o palavra. Compreendeu o que eu quero dizer? Foi o, porque palavra era uma pessoa naquele caso. Amém, irmãos? Então, a palavra ativa de Deus, ou a palavra pessoa, no caso agora Jesus, estava lá no início. A palavra, o verbo, aquele pensamento todo dos filósofos, eles estiveram mais ou menos perto de quase entender quem era Jesus. Perto, mas não chegaram lá. O Senhor estava então lá no início, o Senhor estava no meio da história. Será que o verbo eterno, o Logos de Deus vai estar no final da história? Vamos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Um pouquinho adiante aí. A história não está a descoberto. Não tem parte da história que o Senhor não alcance. Apocalipse 19, 13. Eu vou ler a partir do 11 ainda. É muito lindo tudo isso, irmãos. Para a nossa vida espiritual. Veja ali, 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça existem muitos diademas, como que pedras preciosas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Quer escrever na tua Bíblia? Pode ser botar Logos de Deus. Porque o verbo era uma ideia que os judeus tinham. Que Deus criou o mundo pela sua palavra. Os judeus mais ou menos diziam assim, Deus começou, lá no início estava Deus. Mas os judeus não viram em Cristo, eles não viram Deus em Jesus. João está dizendo, o verbo era Deus, o verbo é Deus. E habitou entre nós. E agora o mesmo, agora vamos chamar carinhosamente, o velho João, em torno de 100 anos de idade, ele escreve o Apocalipse e ele diz, que ele conta essa história como que Jesus, um cavaleiro, voltando vitorioso de uma batalha. Ele vinha com o manto, com aquela capa respingada de sangue. Ele vem vitorioso. Porque ele tinha lutado contra a besta e contra o falso profeta. A besta é um homem que ainda virá nesse mundo. Vai ser um governante mundial que vai obrigar as pessoas a o adorarem a ele. Vai mandar escrever um nome na mão ou na fronte. Lembra disso? O Apocalipse fala de tudo isso. A besta é uma fera selvagem que vai devorar tudo e todos que são a favor de Deus. Ele vai tentar acabar, aniquilar o que há de Deus no mundo. Pois essa besta, esse que é um homem, vai reunir exércitos mundiais para se levantar contra Deus. E agora está dizendo que Jesus venceu a besta e aquele chamado falso profeta que preparou o caminho para a chegada da besta. A Bíblia também chama de anticristo. Você já ouviu falar do anticristo, né? Assim como João Batista preparou o caminho para o Cristo, vai vir um homem preparar o caminho para o anticristo. E Jesus, no final, isso aqui é uma batalha final, viu? Jesus acaba com esses dois personagens. Mas aqui o João rebusca o Senhor que criou o mundo. Lá no início, Gênesis 1. O Senhor que no meio da história salvou o mundo. É o mesmo Senhor que no final da história, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, vai acabar com todo o mal que haverá na face da terra. Amém, irmãos? O que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver comigo? Sabe o que tem a ver? Eu estava dizendo rapidinho antes, enquanto você folheava a Bíblia. Não tem nenhum pedaço da história humana. E eu até podia dizer da história universal mundial. Que esteja sem a cobertura do Logos. Esse ser que os gregos imaginavam um ser ideal, perfeito. depois disso, João disse, está aqui. Só que os gregos diziam, não, nós não temos acesso. O apóstolo João diz, eu toquei nele. Vocês não têm acesso, mas eu toquei nele. Sabe por quê? Não é porque eu fui até o céu tocar nele. Porque o céu veio até mim, na pessoa dele. Amém, irmãos? Agora eu não terminei ainda. Primeiro João. E agora nós vamos chegar ao centro de tudo que eu quero falar nessa noite. 1 João ali diz, versículo 2, capítulo 1, verso 2. E a vida se manifestou. Vida que podia ser até com letra maiúscula. Falando não da vida, mas do vida. Eu estou falando um português feio, mas é para dizer que é de Jesus mesmo, do vida. A vida se manifestou e nós a temos visto. Olha João, olha o velho João aí falando, eu vi. E dela nós damos testemunho. E nós estamos anunciando a vida. E ele chama aqui, o próprio Jesus, ele chama de vida eterna. Deixa eu fazer um parêntese. Quando você ouve falar em vida eterna, o que vem na tua cabeça? Ah, vida depois da morte. Em geral, é ou não é isso que tu logo pensa? Vida eterna. Isso é um pensamento apenas metade certo. Metade. Porque a vida eterna, biblicamente falando, é quando você recebe a vida de Deus dentro de ti. Lembra que João também disse, e o verbo veio, o Logos veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aí o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quem aqui é pai e mãe? Só me faz um sinalzinho, rapidinho assim. Muitos aqui. Ok. Você sabe que parte da sua vida você transferiu para os seus filhos. Não estou falando de herança, não estou falando de nada material. Estou falando de genética. Parte da sua vida está nos seus filhos. Teu sangue, muito a ver do teu células. E às vezes muito do nosso comportamento. Às vezes o filho sai muito parecido conosco, até na questão de face. Às vezes o filho vai falar parecido com nós. E o pior, às vezes os filhos copiam até nossos defeitos. É ou não é verdade, pais? Misericórdia para nós, Deus. Os filhos são parecidos com os pais. Por que que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo, o João disse aqui, mas todos que recebem o Logos, o verbo da vida, recebem a vida do Pai, porque filhos têm a vida do Pai, não tem? O que Deus tem na sua essência, parte disso Ele pôs em você. Isso aqui, meus irmãos, tenta meditar um pouco nisso, eu não quero passar voando por cima desse assunto. Porque fisicamente, parte nossa está nos nossos filhos físicos, não está? O que Deus é. Agora, não, tirando o aspecto da divindade. O que Deus é em caráter. Em qualidade de vida. Isso Ele transferiu para os seus filhos. Nem poderia ser diferente. Às vezes as pessoas se convertem, mas elas não entendem tudo o que implica, o que, que significou, o que, que ela recebeu quando se converteu. O apóstolo João diz aqui, a vida eterna, que é o próprio Senhor, veio para nós. Veio a nós. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Agora é o acento do que eu quero falar. Tudo isso, desde o início, o Senhor Jesus estava na criação, estava na salvação do mundo, no caso da cruz, e estará no desfecho desse mundo. Tudo isso para nós em todas as épocas, termos comunhão com Ele. E agora de novo, quando eu falo em comunhão, o que vem na tua cabeça? Ah, uma amizade profunda. A gente tem comunhão, ou a gente vai, quando é muito amigo de alguém, vamos comer um churrasco junto. A gente também chama isso de comunhão. Vamos almoçar juntos, ou vamos fazer um programa assim juntos de igreja. A gente teve comunhão na presença de Deus. Isso tudo é verdade. Mas comunhão tem um aspecto maior ainda. Que aquilo que é de Deus, Ele reparte contigo. Quando você tem comunhão de mesa, a gente fala comunhão de mesa, tu convida alguém para almoçar, alguém para jantar, ou você é convidado, não teve um repartir do pão ali? Teve. Quando Deus tem comunhão, e nós temos comunhão com Deus, nós participamos da vida dEle. E Ele, da nossa. É possível que muitos cristãos nunca entenderam, todos os benefícios e bênçãos que eles recebem de Deus, nesse aspecto que eu estou falando nessa noite. Está vindo alguma novidade para você? Ou um acréscimo de experiência e de conhecimento de Deus? Pois o apóstolo está dizendo que todo esse verbo veio a nós. Ele se manifestou, se revelou, nós tocamos nele, nós contemplamos ele, nós vimos ele. Para que tenhamos comunhão com ele. Não dava para ter comunhão com um vulto, não é? Não dava para ter comunhão com um ser, por mais perfeito que fosse, mas que não era intocável. O nosso Deus desceu aqui na terra. O nosso Deus, até diz a Bíblia, que Ele se humilhou a ponto de morrer na cruz de uma maneira vergonhosa e dolorosa, como foi. Não há Deus semelhante a esse. O poder do Senhor, até na abertura do culto foi dito que o Senhor criou todas as coisas, todas, por Ele e para Ele. Você viu lá no Colossenses 1, 16 e 17? E Ele sustenta todas as coisas. Esses bilhões e bilhões de estrelas incontáveis, planetas, noutros lugares que nós nem conhecemos. Os milhares de sóis, nós só conhecemos um sol, né? Nós, simplesmente, um sol. Mas tem milhares de sol por aí, muito longe, tá? Tudo isso está rodando, funcionando em perfeita harmonia. Há um tempo atrás passou um meteoro. Próximo da Terra, os estudiosos estavam até preocupados, vocês lembram? Parece que passou pertinho, tirou um fininho da Terra. 100 milhões de quilômetros. Fininho. Nas medidas, vamos chamar espaciais, isso é um fininho. Passou muito perto. Só para ver a grandeza do nosso Deus. Por que que Deus criou o mundo? Sabe por quê? Para revelar duas coisas em especial. O poder dEle, a grandeza, e o amor dEle. Deus não precisava ter criado, Ele podia ter continuado existindo sozinho. Mas Deus gosta de companhia. Vamos chamar Deus gosta de comunhão. Deus ama isso. E é isso que o apóstolo João está dizendo. O Verbo veio. O Verbo habitou entre nós. O Verbo opera entre nós. Ele sustenta tudo. Ele tem todo o poder na sua mão. Para criar, para recriar, para refazer. E se quiser, para destruir. Mas nós estamos falando hoje de construir. O anticristo pensou que podia dominar. O Senhor vai acabar com ele. Numa determinada época que ele existir. Mas isso é mais adiante. O Senhor te trouxe aqui hoje à noite. Eu sei que você veio também por sua vontade. Mas Deus propõe algo grande para a sua vida. Eu não consigo imaginar cristãos vivendo de maneira, vamos chamar, medíocre. Não consigo. Essa semana uma pessoa me perguntou que eu passei lá num país 100% de uma religião contrária à nossa, que persegue a nossa, onde as pessoas param o trânsito para se ajoelhar e rezar para o seu Deus, E uma pessoa me perguntou assim: pastor, tu não te sentiu oprimido naquele lugar? Não, senti normal. Tu não sentiu os demônios te apertando? Eu não. O Logos Eterno está comigo. Ei, irmãos, não é? O Filho do Deus Altíssimo está comigo. Por que eu vou sentir? Quem tem que sentir pressionado é os demônios. Nós não podemos deixar inverter as coisas. Senão até a linguagem cristã começa, você usa uma linguagem contra você. Vamos chamar disso fé ao contrário. Fé ao contrário. Não me senti, não, normal. Éramos três irmãos caminhando lá, acho que só nós de cristão naquele lugar. Estava rodando lá, tinha 2.600 prédios naquela cidade, que as pessoas faziam culto para o seu Deus, com letra minúscula. 2.600 prédios, né? Pastor, tu não te sentiu oprimido? Não, fiz um passeio na cidade. Pegamos táxi, fomos no centro, voltamos. Foi um passeio. Mas eu sabia quem estava comigo. Você sabe quem está. Porque eu tenho comunhão com Ele. Você tem comunhão com Ele. A vida dEle está em ti. A vida dEle participa da tua vida. Só se a gente está tão vazio. Mas tão vazio. Ou deixa por outros medos e coisas e tal. Aí você pode sentir um negócio ruim. Pode. Mas se você está bem firmado. Eu vou te dizer. Não tem por que ter medo. Mas de maneira nenhuma. Medo de nada, medo de ninguém. Você lembra? Nós não somos o povo do medo. Nós somos o povo da fé. O povo que tem Deus. Não tem por que a gente ficar ali se deixando. Eu acho que é mais nem aqui o diabo oprimindo. A gente está se deixando oprimir numa situação. Luta, se por acaso isso também. Hoje de manhã, levantei cedo e fui para o meu escritório. Essa palavra está pronta. Eu não fui preparar a palavra de manhã porque eu não posso fazer isso. Nós começamos antes a preparar uma palavra de Deus. E fiquei orando lá e disse: Logos. Aí eu falei, que é Jesus, né? É Jesus. Mas já que essa era verbo de Deus. O Senhor que criou o mundo. O Senhor que sustenta o mundo. O Senhor que vai acabar com o mal lá no final. Eu quero te pedir que o Senhor faça algo no nosso culto hoje de manhã. E a mesma coisa para a noite. Venho dois pedidos de oração hoje de manhã. E foi muito consciente da minha parte, os pedidos de oração. A irmã Karen está por aí, onde é que ela está agora? Estava no hospital de manhã, uma dormência no lado, no rosto, um mal-estar. E nós oramos aqui no culto, eu sei que irmãos oraram com ela também lá. Não foi, Carlos? E olha, ó, feliz da vida está aqui. Mas eu dizia, Logos Eterno. Isso que os gregos imaginavam é um ser perfeito, mediador, que dá a capacidade do homem discernir bem e mal, mas está distante. João disse, não, tudo isso é verdade, mas está perto. Está aqui. E outra, a mãe do nosso irmão Trajano, está há 15 dias no hospital. E cada dia pior, decaindo, 94 anos. Decaindo, já não comia mais nada. E hoje de manhã oramos aqui nessa igreja também. Mas nessa, o Logos, Jesus, tu é o Criador. Tu é o mantenedor que segura esse mundo físico, mas segura o mundo espiritual também. Tu que tem poder sobre a nossa saúde, inclusive. Age naquela senhora de 94 anos. 2 da tarde nós estávamos no hospital. Cheguei lá, meus irmãos. O filho dela me disse, pastor, não sei o que aconteceu agora de manhã. Ela não falava, não comia. Eu vou dizer para vocês, eu não consegui falar quase nada, só ela falava. E falava alto, né? Não pensa que a veinha falando baixinha, não. Falava alto, acho que ouviam tudo nos corredores. De porta fechada o quarto. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus agiu. Esse que nós estamos falando, você que tem comunhão, você que tem essa participação na vida do Senhor, e você poder dizer, eu também toquei no Senhor. Não é mais agora um toque físico, mas um toque espiritual. Você poder sair dessa igreja, hoje Deus falou comigo. Às vezes tem irmão que está triste, diz, pastor, Deus não fala comigo. Como que não? Você não lê a Bíblia? Deus também fala pessoalmente, claro que fala. Deus fala por sonho, Deus fala por trás de um irmão, de uma irmã, mas sobretudo pelas Escrituras, Deus fala. Antes de começar a pregar, uma pessoa ali atrás me disse, pastor, Deus mandou falar contigo. Deus mandou orar por ti. Então ora, irmão, se Deus mandou, estou aqui. É isso, irmãos. Deus fala. Deus não é mudo. Deus que veio nesse mundo, será que ele viria no mundo para ficar calado? Não. Ele fala e fala contigo. Tu acredita nisso? Deus fala contigo. O Verbo eterno, o Logos eterno, a palavra eterna, fala conosco, dá direção, traz cura, traz tudo o que nós precisamos para viver. E eu sei que Deus vai fazer coisas aqui e agora. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos orar? Aleluia a Deus. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos por um momento, eu te convido. Para que nada disperse você. Eu gostaria que você tivesse coragem agora de fazer a oração que você julga ser a oração mais importante da tua vida. O que você gostaria de pedir ao Logos? Ao ser perfeito, mas acessível, glória a Deus, está acessível para ti. O que, que você gostaria de pedir? Pede um milagre. Porque se você vai pedir coisas que você mesmo pode fazer, ao natural, isso não é milagre. Milagre é aquilo que você não tem condições de fazer. Algo que foge do teu alcance. Seja em favor de você próprio. Seja em favor de um familiar, seja saúde. Um dos aspectos da fé é a ousadia. Não seja medíocre na tua oração, ousadia para pedir. Porque o nosso Deus, Ele ama responder orações. Tudo o que Ele espera, não é ver necessidades, é ver fé. Pode pedir. O Deus que criou o mundo e sustém o mundo. O Deus que veio na cruz. Ele não parou de abençoar. O Deus que destrói o mal, como nós vimos lá no Apocalipse. O Verbo de Deus, Ele está aqui para destruir mal também. Se você está debaixo de um mal, de um poder maligno, uma maldição que alguém lançou em cima de ti, e você sente que isso está te fazendo mal, vamos quebrar isso nessa noite. Uma doença, vamos interromper isso essa noite. Deus tem interesse mais que você tenha saúde. Só creia, creia. O início da história da humanidade. Lá estava o Verbo, a palavra. No meio da história, lá na cruz, estava o Verbo. No final do mundo, estará o Verbo. Assim na sua vida, no meio, no início, no meio, inclusive no fim. Estará o Senhor. Pede um milagre para ti agora. Pode pedir. Deus derrama milagres agora. Derrama milagres de todo tipo, Senhor. De toda sorte. A necessidade seja suprida. Ali onde o Senhor está enxergando fé. Fé, meu irmão, minha irmã. Jesus não está distante, não. Tinha pessoas que imaginavam que Jesus só criou o mundo e abandonou o mundo. Não. A Bíblia chama Deus de Pai. E Pai não larga simplesmente filhos no mundo. Pede teu milagre.